Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Sejam bem-vindos à primeira edição de Olha Que Dois, um espaço radiofórico que vai dar a falar. Boa noite, caríssimos ouvintes. Deixa-me falar, faz favor. Boa noite. Que coisa, está para aqui já falar mais que eu. Sejam bem-vindos ao Olha Que Dois. Eu sou a Joana, ele é o Bonaparte. Porquê que eu não sou o Carlos e tu és a Santos? Mas fixe. Olha, também pode ser. Por isso... Epá, ó Carlos. Diz lá, Santos. Podes continuar a falar. Está bem. Pronto, e cá estamos. É isto, pronto, agora vamos embora. Já dissemos quem é que somos e tal. Somos exato, dois. Exato. Vamos embora com isto. Bora, boa noite. Ai, era bem, ouvintes. Para quem não sabe o que é o programa, é natural que não saibam porque é a primeira edição, portanto, é compreensível. A partir da segunda, a gente não aceita que não saibam. Portanto, exatamente. Mas a primeira, a gente ainda dá assim um pequenino desconto, não é? Até porque, enfim. Sabendo... Mas isto coisa pequena, isto para descontos não está bom. Não. E já para não falar que as pessoas já sabem muito bem que. Ou já devem isto saber. Isto aqui no é nosso programa também há medidas de austeridade, faz favor, portanto. Estamos em crise, estamos portanto. Estamos em crise. Vamos bater aqui a louça toda, porque estamos chateados com a vida, basicamente. Exatamente. Estamos... E como não tínhamos mais nada que fazer, criámos um programa de rádio. É verdade. Um programa de rádio que vai ser tudo menos um programa de rádio. Exatamente. Vai ser... digamos que o Olha Que Dois vai ser um guia excelente para os radialistas, como dizem no Brasil, do estilo o que é que não devem fazer num programa de rádio. Exatamente. Que é para nós podermos fazer, não é? Claro. É para estarmos sempre à frente. Óbvio. Mas nós estamos sempre na linha da frente. Sempre. Nós somos os melhores. A rádio pois. Antena Web é a melhor. Sabes quem é que me faz lembrar agora? Ah. Fiz lembrar uma pessoa que disse: ah, e tal, um abraço para o nosso amigo Pedro Abrinhosa, que também está a ouvir a Antena Web. O Alex. Ai, o Alex! O Alex que ainda passou duas semanas seguidas nos Estamos Feitos. Pronto, mas o Alex Prowling, ser um motor super engraçado e cheio de vida, deixou saudades. Diz lá, foi um marco na nossa situação. Pois foi, sem dúvida que foi. Por acaso não foi um marco, foi um Alex. Enfim. Exatamente. Espera aí. Exatamente, um marco, como tu disseste, muito bem, na nossa programação. Por acaso, não foi um marco, foi mais um Alex. Exato, mas, pronto. É mais por aí, mas pronto. Pronto, Alex, nós não te queremos mudar o nome, desculpa lá. Por acaso, acho que nós nunca temos aqui nenhum marco, ainda bem que... Pior do que isso, por acaso Sónia ainda temos... vinha a Heidi também, pá. Tu não venhas agora falar de... depois. Não, vinha... por acaso. Depois da Heidi, Sónia... vinha a Heidi, o Marco e a Heidi e o Pedro, e depois do Pedro ainda. Ah, o mais fixe era se viesse o Marco na altura em que teve cá a Sónia. Era pancada para o certo. Ah! Tu foste buscar um marco histórico na TV. Sónia, eu peço desculpa, sei que a Sónia só gravou aqui dois publicitários, mas pronto, não encontramos outra Sónia para. Portanto, pronto. Enfim, não é? Enfim, Big Brothers à parte, não é? Exatamente. Sabes que agora lembrei-me de uma música fantástica dos Mind the Gap. Qual? À conta de Big Brothers e reality shows e coisas do género. Sim, estrela de vídeo? Não. Há uma altura na música O Jardim em que ele diz... Com os mamas e cabeças falantes de qualidade. Ah, bom! Ah, sim. Que é uma música que aliás... Mas eu gosto mais daquela parte da família... Não sei o que é Trulha na France. Ah, essa parte é que do... Epá, acho que está assim... Ah, porque é o patrão lá da aldeia, porque é Trulha na France. Na France. A parte do Trulha na France. E a parte do... Quando a equipa perde, não sei o que, a parte do tasco todo. Temos palavras como LOL também. Também. É giro. É bom. E coisa. Ora bem, eu acho este programa, estávamos a explicar a dinâmica e perdemos. Ah, pois é, a dinâmica. Pronto, a dinâmica deste programa é basicamente isto. Nós vamos falar de tudo um pouco, vamos conversar ou desconversar. E que não falamos de pouco com tudo, por exemplo? Pronto, também podemos falar de pouco com tudo. O que é pouco com tudo já agora? Pá, não... Não, é que eu perguntei se podias, mas eu não sei o que é pouco com tudo. Pouco com tudo? Pá, pouco com tudo... Epá, é a mesma coisa que tudo um pouco. Acupuntura, eu sei o que é. Pouco com tudo, não sabia. Com tudo, é a mesma coisa que tudo um pouco. Ah! Só que como tu agora andas na moda de trocar coisas, palavras e letras e coisas... Pronto, trocaste. Pronto, e basicamente é isso. Vamos falar, ouvir música, vamos discutir, conversar, sei lá. Queres discutir? Vamos discutir? Então vou-te dar uma ideia. Vou lançar aqui a novidade aos ouvintes, vamos ter um quinto canal. É que nem penses. Vamos ter um quinto canal que se vai chamar Antena Indie. É que nem penses, que nem te ocorra. E o Antena Indie vai ter uma programação de luxo. Vai ter, por exemplo, 3 blocos diários de 1 hora, cada bloco de notícias, às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 11 da noite. Vai ter um programa diário de entrevistas, tipo a conversa da RTP Memória. E porquê que se chama Antena Indie? É Indie porque só tem programas indisponíveis, daí o Indie. Como nós agora vamos acabar com isso nos outros canais, achamos por bem criar um só mesmo para... Só para indisponíveis. Exatamente. Ah, bem. Então nesse caso estás a autorizar. Porque ele é daquelas pessoas que quando não tem nada que fazer, cria canais, não é? Pronto. É, antes criar canais do que, sei lá, fazer filhos, depois não era pior, depois... É que a quando cria canais... Mas dava-te mais despesa, os filhos. É que, pois, já para não falar nisso, não é? Mas a gente quando cria canais pode passar a batata quente para os outros. Olha, Joana, ajuda-me aqui. Epá, quando a gente cria filhos, no máximo pode passar a batata quente para a mulher, se a mulher deixar, se ela não quiser, já tem que se segurar a bronca. Pois, pronto. Ou ao contrário, não é? Exato, pá, eu acho que eu gosto mais daquela parte em que se passa a batata quente para o homem, não sei porquê, pá, parece-me que é melhor. Mas pronto, são opiniões. Pois, não sei. Nunca fui mãe, muito menos mulher, portanto, não sei o que é passar a batata quente para o homem. Mas pronto. Coisa. E tipo cenas. Já, yeah. Então vamos à música ou ainda ficamos aqui a fazer sala? Vamos à música. Música. O que é que sugestes? Olha, o que é que eu sugiro? Seja precisamente essa, o Mind the Gap com o Ray, o Jardim. Então, deixa a minha sugestão ou voltamos depois aos micros? Não, deixa a tua sugestão também. Estás ouvindo-se descansar, recuperar um bocadinho deste choque inicial. Então podemos ficar com... Realistic. Ah! Sim, com que música? Com que música? Como uma estrela. Ah, como uma estrela, está bem. Pode não vais dedicar ninguém para não. Ah, pronto, bem. Só porque coisa. Eu dedico-te a ti, pá, que és um gajo inteiro, pá. Está bem, obrigado. Não, é que eu dediquei essa música a uma pessoa que agora não interessa aqui para as contas. Mas. Tristeza! Oh, Deus, um pouquinho, pá, eu dedico-te a ti, pá. Dedico aos nossos ouvintes que são as nossas estrelas. Para quem vale a pena estar aqui todos os dias a fazer. Agora foi fofo. Eles são as nossas estrelas e é por eles que nós cá estamos. Por acaso, só por acaso, mas assim mesmo, só por acaso, tantas coisas dadas. Muito bem, sim senhor, parabéns. Estás a melhorar. Então não é? Pronto, olha, já não te digo nada a ti, digo tudo a eles. Acho que sim. Vamos à música então. Mind the Gap com Ray, o Jardim, e depois a música então do estrela. Realistic. Como? Uma estrela. Para as nossas estrelas. Exatamente. Até já. Chamado Portugal, que empresário pequeno tem cá de tudo. Tem autoestima e falta e fervor nacionalista. Uma das contradições compiladas nesta lista. Este país não.

em violência. Portanto, ele é uma pessoa extremamente violenta. Pronto. Por isso era natural que, pronto, nós quando regressássemos fôssemos uma porrada. Eu sou uma pessoa muito virulenta, por acaso sou. Virulenta, exatamente. Muito virulenta. Muito virulenta. Eu acho que sim. Antes diziam que eu tinha um monte de vírus. Agora dizem-me que eu sou vírus em pessoa. Sim, tens cara de trógeno. Pronto, deixa-me destacar que a tua cara de cavalo de Troia é muito bonita. Não, conto muito de Helena de Troia, não de cavalo de Troia. Ah, é água de Troia, sim, desculpa, tens razão. É água de Troia. Sim, estava-te claro. A... Não. Olha, te esqueças que com as letras do teu nome se escreve camelo. E também, no, com as letras do teu nome escreve-se raposa pirosa, portanto, também... Mas... Já agora, ouvintes, façam a experiência. Peguem nos nossos nomes. Pronto, com estes dados... Jonas Santos e Carlos Bonaparte. Pronto, com estes quatro nomes construam palavras fixes como camelo, estúpido, coisas já, nem mandei para cá. Exatamente, no nosso e-mail geral.radioantinaweb@gmail.com, ou então na nossa página do Facebook podem também falar connosco através de facebook.com/radioantinaweb. Terá o que enganar, muito simples, rápido e eficaz. Nós estamos à vossa espera. Digam-nos o que é que... Vá, com essas letras, destes quatro nomes, criem palavras giras, originais. Que é para na próxima edição nós termos aqui uma guerra de nomes. É uma ideia fixe. Já agora, se quiserem, até podem... Assim que ficas em vantagem. Tu tens três nomes, eu já tenho dois. Tenho três nomes, eu até tenho quatro. Está bem, mas o Pereira ninguém sabe, só conhecem o Joana e a Rita Santos. Pronto, era escusado teres dito qual era o meu nome, não era escondido, porque é que assim, nunca foi público, mas pronto. Ah, não? Não. Não é agora. Nunca foi. Nem mesmo no BI eu tenho Pereira escrito. Tenho pronto, só um P, tenho um P e um pontinho. Tá bem. Pronto, um apóstrofo ou um ponto, acho-me o que quiser. Está bem. É a única coisa que tenho. Não. Podias pôr isso no R, no J? Não. Ou não é agora? Está bem. Sem comentários. Está bem. Lá que tu tenhas o nome, que seja um comboio da CP. Pá, isso. CP. Sim. Não. Não me chamo, sei lá, Carlos Paulo ou Carlos Pedro. Não dá. Pois não, mas tens um nome comprido. Ah! Isso. Afinal, ninguém sabe que tu te chamas Carlos Manuel Bonaparte Almeida. Não, nunca faz ideia. Pronto. Já que tu revelaste o meu... No fundo, o meu terceiro nome. Eu posso revelar o teu nome completo. Mas tu revelaste dois meus. Não interessa, está bem. Então... revela então, agora já revelaste a Pereira. É? Joana então, Rita Pereira Santos, pronto. Está então claro. Pronto, então está bem. Então façam nomes... Então façam nomes giros com os nomes da Joana. Os meus não precisam. Já há muitos nomes para o meu nome. Portanto, basta fazer isso com o nome da Joana. E vim para cá, pronto. Exato. Podem fazer com os nomes de nós os dois... Que nós não nos importamos nada. Participem e... Fala por si, depende do que me chamarem, não é? E a mim também, não é? Por acaso não dá, mas imagina que o meu nome fazia uma palavra Joana. Não dá porque não tenho nenhum Jota. Eu ficava super ofendido. Opa, peraí, o meu também não dá para fazer Carlos. Pois não. Mas o teu não dá para fazer... Para... Não sou praticamente nada também, é verdade. Olha, deixa-me o nome em paz, que isto há poucos nomes como o meu. Mentira, que o que mais é Joana Santos, irritas e coisas de género. Pois é, irritas, e de que maneira? Como tu? Ó Bonaparte, tens a mania que é... Ah, mas é que a Bonaparte está uma pinta do caraças. Cuidado com o apelido, hein? Olha, vê lá que eu ponho o teu nome em italiano. Ah, está bem. E depois se calhar... Isso é só a partir da meia-noite, que é só para maiores de 18. Exatamente. Eu sei que ainda há crianças a ouvir, ainda há crianças aqui na internet. Ei, os pequeninos, é verdade. Olha, não, eu falei em crianças, se eu for incluir os pequeninos também estás cá tu, portanto... Olha, não te estiques, não te estiques! Por acaso estou agora a fazê-lo, tu? Ah, tu estás agora a fazê-lo. E essa tua cadeira, não é? A tua cadeira sempre muito comunicativa, participativa. Claro, tem que ser. Todos os programas. Afinal, a direção é composta pelo Carlos, pelo Lost, pela sua cadeira. Qual? A de Lost ou a minha? A tua. Ah! É que tu dizes Lost, depois dizes pela sua cadeira. A sua cadeira, porque depois ia tratar por você. Ah! Portanto, eu, a minha cadeira, o Lost, a Catarina e a Joana. Não! Eu não! Eu já me demiti! Sim, sim, pois, está bem, está bem. E da direção da rádio, portanto... Sim, mas depois a gente, em 2011, trata disso. Em 2013? Sim, sim. Não, 2011. Depois de 2011, é 2011. Exato, 2013 a gente trata disso. Isso era se fosse com um IVA de 40%, mas quando estamos a IVA de 23%, fica 2011. Não deve faltar muito para o IVA de 40%. Pois, por acaso... A velocidade que isto vai... Enfim. Por acaso, bem pensado. Bom, e agora que estamos a pensar... Vamos a uma musiquinha? Está bem. O que é que tu queres? Se caber. O que é que te apetece assim ouvir? Assim, mais o quê? Mais calminha ou mais mecido? Uma música escolhida pelo Joana, que eu quero ouvir. Então, já que ouvimos em português, eu agora sugiro uma música inglesa. Ah, é? Está bem. Streamer de Ozzy Osbourne. I remember Ozzy Osbourne. É a minha sugestão. O que é que se diz? Então vou escolher a Star dos Rayman. É parecido. Rayman Dreamer é tudo parecido. Então, quem é que carrega aí? Carregas no play? Eu carrego no play. Então, bora lá playar um ganda som. É ganda som. A grandação. Então, comando na MEI e carrega no play. Até já. Até já. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history repeat. there's something bothering you. Tell me, what should I say? You know I do most anything. You know I change the world. You know I do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. Tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. You're my guiding light. You're my star shining on me now. World. You know I do most anything. For you, my guiding light. You know I do most everything. Keep you in my life. You're my star shining on me now. Love from worlds afar. The need for you, you are my star. Depois desta segunda sequência musical de duas músicas, primeiro Dreamer e depois Star Dream. E tu estás com uma pedrada de sono ou bêbado, não sei qual das duas. As duas coisas. Não, okay. Não sabia que agora das que vinhas trabalhar, enfim, com os copos. Não, eu vi mesmo de garrafas. Ok. Agora por causa das garrafas. Tá bom! Agora por causa das garrafas. Vocês sabem que o Carlos escolheu vir para a rádio, trabalhar em rádio e ser diretor de rádio, porque ele é o Shrek em pessoa. Ele já bebeu tanto Ice Tea Green que ficou verde. É um ogre. É mesmo um ogre. Bem bom. E então. Pronto, por isso é que. E está aqui, está nesta emissão, a beber Ice Tea Green. É Ice Tea Green, não é? Estás a ver? Uhum. Pronto. eu não sei se tens a noção, mas os nossos ouvintes podem ficar com vontade de beber alguma coisa, e se por acaso estão a conduzir, não convém estarem a ter vontade de beber alguma coisa. Portanto, é melhor estar quieto com a garrafa, porque... Não é a pior das vontades enquanto se está a conduzir. Portanto, não vamos... Não é a pior das vontades, pois não? Imagina que és ir à casa bem que estás a conduzir. É muito pior. Mas, opá, mas imagina que te dá vontade de beber quando estás a conduzir, e a bebida que te dá vontade de beber. Não, é uma regafinha de água. Uma regafinha? E a de menta. Opa, assim não dá. A trocar palavras não dá. Coitadinha. Mas pronto, portanto... Sabem que isto é um clássico meu nos últimos tempos. Sim, troca tudo. Trocar trelas de lapavras, basicamente. E é giro, porque é engraçado. Porque dá para fazer palavras muito giras. E há uns tempos estava a escrever à Joana e parecia que estava a falar tipo ao romeno. Pois, eu já às vezes sou assim um bocado... Troca as coisas e depois tentar a ler as porcarias que ele escreve. Enfim. Pois, enfim, coitadinho. Olha, eu quero-te falar de uma coisa hoje, que saiu hoje, isto, até serve para os ouvintes saber que nós estamos a gravar mesmo hoje. Então, uma notícia que saiu hoje que me chocou bastante. Então diz-me lá, conta-me lá. Até não é que há um programa chamado, havia um programa chamado As Manhãs do Tio João. Na Rádio Brigantia, curiosamente, nós conhecemos uma pessoa que lá trabalhou. Conhecemos? Até não conhecemos? Que também não já fez parte da Rádio, não é? Que ela também Bragança. Ah! Ah! Sim, na rádio Brigantia. Não, a questão é essa. A própria rádio, que era. Que basicamente era a maior de Trás-os-Montes, foi vendida à Média Capital. Uhum. E o programa de seu nome As Manhãs do Tio João, que era o programa com mais audiência em todo o Trás-os-Montes, porque a Brigantia tem captação até para Vila Real. Uhum. E mesmo pela internet, mas era mais, claro, as pessoas de mais idade e não sei o quê, porque o programa já ia para o ar há 24 anos. De um dia para o outro, o locutor fica a saber que fica sem emprego, é despedido, não serve para mais nada, e a rádio é vendida à Média Capital. Pronto, olha, hoje, se me permites dizer o locutor, eu já ouvi em várias estações, até começou por uma... Mas já que estamos a falar em nomes de rádios, e porque nós não somos inimigos nem concorrentes de ninguém... Eu só sou concorrente de uma rádio. É? É. A Rádio Antena 9 de ontem. Quero que a de hoje seja melhor. Ah, pronto. Sim. Ok. Mas pronto, eu portanto, vi e até gostei de ver. Agora já o Wilson Honrado está na comercial, saiu da cidade. Que, na minha opinião, isso... Café para a aldeia. Foi para a aldeia, não. Primeiro porque eu acho que a comercial agora está muito bem. Mas acho que a cidade tem muitas saudades do tempo da grande cidade. Pronto, aquilo podia passar a chamar-se Rádio Saudades. Saudades! Exatamente, olha, muito bom. Aí é que era um dado de 10, não dá 10, dava 20, 30 mil... Tudo. Mas pronto, aquilo eram grandes tempos da rádio. Pronto, tens tudo. A noção que eu vou cortar esta parte do dava 20, 30 mil, tudo, para nos recordarmos da... Ah, pronto, não sabia que as coisas... Mas por mim podes cortar. Mas como eu estava a dizer, isto é a opinião de cada um, e eu acho que não tenho que calar por causa disso. Acho que a cidade, o grande tempo da cidade, já lá vai. Há muitos anos que já lá vai. Foi suportável até 2005, mas a partir daí não... Enfim. Eu sei que isto é apenas a nossa opinião, não tem nada a ver com a rádio interna em geral. Estou neste momento a ouvir, estou a falar como ouvinte. Como ouvinte. Sim. Pronto. E por acaso fiquei satisfeita em ver finalmente o Wilson Honrado, que eu acho que é um bom locutor. Eu, na altura dos tempos da Kiss FM, ele, enfim, eu gostava do trabalho dele, e agora acho que ele voltou a ser a estar mais ou menos bem integrado no trabalho. Porque o Wilson já não é um locutor assim qualquer, e pronto, e vi-o, por acaso ouvi-o na comercial e achei que agora sim. Mas a mídia capital anda a fazer assim umas giras. Podia era ver se melhorava a cidade, porque aquilo realmente tristeza. Aquilo que realmente me entristece é ver que as pessoas. Aqui por cima, este programa, ele não acabou, se não por mais do que isto, não fazia sentido mantê-lo na grade. É assim. Vamos lá ver uma coisa, nós não estamos propriamente a falar de um programa que não resultava, nem tão pouco, mais ou menos. Nem estamos a falar de uma pessoa que vai continuar a ter emprego, não. Estamos a falar de uma pessoa que durante 24 anos fez de tio João. Uhum. O senhor chama-se Nicolau, já não sei qual é que era o apelido dele, mas o nome de rádio era o tio João. Uhum. E durante 24 anos fez precisamente aquilo. Reparem, ele começou em 1989. Sim. Vocês estão a ver. É pá, foi um ano a seguir eu ter nascido. Pois. Bah, pronto, foi um ano, não? Foi no. Que eu nasci mesmo. Foi no mesmo ano? Não, eu nasci em 88. Ah, pois, nasci em 88. Mas já foi quase no fim de ano, portanto. Sim, sim. Foi 89 menos 1. São muitos anos. São muitos anos para se acabar assim com o programa. Eu às vezes acho. Sim, acho que essas mudanças tão repentinas, nem eu sei se os ouvintes acabam por apreciar, não é? Se acaba por resultar bem. Nós temos que, claro, aderir à mudança, mas daí não sei. Aquela região, o que é que eles vão pôr ali? Estamos a falar de uma das regiões mais pobres de Portugal, mais envelhecidas de Portugal. Repara, a capital de Bragança tem menos recursos do que, por exemplo, a Maia, que é uma cidade longe, digamos assim. É uma cidade que não tem nada a ver com a capital distrito de Porto. É perto, relativamente perto, certo. E por causa disso tem um metro. Mas se nós somos qualquer cidade do distrito do Porto, tem mais condições do que a capital do distrito de Bragança. Mas Gondomar já é um concelho, acho eu. E, no entanto, tem mais recursos do que tem, por exemplo... Pois, depois tem, então, o Valentim Loureiro não era da Câmara Municipal de Gondomar. Então, é isso. Repara, Gondomar, que é uma... Sim, uma cidadezinha pequena. Uhum. Gondomar tem menos... tem mais recursos do que a capital de Bragança. Bragança pode ter os recursos administrativos todos e tudo mais, certo. Mas é que aquela capital distrito é mais, de longe, a mais pobre do país. A mais despida em termos de eventos. Lá acontece muita coisa. Só que lá a população envelhecida é muita coisa. O que é que eles vão por ali? As pessoas, quem é a companhia? Quando vão para o campo, hoje mostrou, na SIC precisamente. Mostrou, quer dizer, aquilo é uma coisa. As pessoas não ligam nenhum. As pessoas gostam daquilo que ele fazia, porque ele comunicava com as pessoas, não é por causa das músicas que ele punha. Pois é, mas é assim, isto. Aquela comunicação era o cada vez, cada vez que um ouvinte ligava. Olá, dona Sara. Pois, porque é assim, sabes que eu cheguei, agora por causa de falares em população envelhecida e as pessoas quererem companhia e comunicação. Eu cheguei a trabalhar, e isto tem a ver porquê? Eu cheguei a trabalhar num daqueles call centers de venda de produtos de venda de altura. Aqueles onde vão trabalhar o pessoal, vá. Exatamente, vá. Eu até queria ser simpática, mas pronto, pondo as coisas nesse termo, aqueles call centers em que nós que lá estamos ganhamos à comissão dos produtos que vendemos, do género. Eu, no caso, vendia internet e telefone, essas coisas da TV cabo. E então, a ideia era eu ganhar comissão com isso, não é? Pronto. Mas eu chegava a telefonar para a casa das pessoas. Eu tinha uma lista, e tinha que seguir aquela lista. E às tantas eu virei para a minha chefe que lhe disse: você quer que eu venda estes produtos a uma pessoa de 80 anos... que vive sozinha com uma reforma se calhar de 250-300 euros, se tanto, cuja maioria do dinheiro é para medicação, pouco mais sobra, e quero que eu vá vender isto a esta pessoa. ah, mas também não... Ela respondia-me, ah, mas também não podes estar ao telefone com essa pessoa. Eu disse, olha, sabe o que é que ela precisa? Ela não precisa de uma TV a cabo, nem de internet. Ela precisa nem de 14 ou 15 ou 20 ou 30 canais. O que ela precisa é de uma pessoa que eu ouça. Eu cheguei a ter pessoas que me contavam que os filhos estavam longe e que não sei o quê. E houve uma senhora que até me falou da morte do filho e que o que lhe fazia companhia era a rádio e a televisão, que ainda tinha na altura, já há não sei quantos anos. Quer dizer, isto é estas companhias que as pessoas precisam, e se vão tirar estes programas que ainda fazem companhia às pessoas, então não sei. Não sei qual é a ideia da Mídia Capital, não sei qual é a ideia dos grupos de rádios, mas... É por isso que eu me orgulho, de facto. Há muitas mudanças que não se justificam, e não pensem... Provavelmente nunca vão ouvir isto que eu estou a dizer, mas a grande verdade é, não pensem que nós temos uma população tão jovem assim. Temos uma população carente de companhia, de comunicação. E mesmo a mais jovem, eu tenho visto nos últimos anos um crescente de algumas coisas muito curiosas. Primeiro, jovens com tendências depressivas. Mas depressivas, estilo automutilação, suicídio, alternativas de suicídio, tenho visto um crescente nisso. Olha, queria dizer, há dias falaste numa coisa só por causa da comunicação. Lembras-te de teres lido um estado de uma pessoa do teu Facebook a dizer: ah, ao menos o Facebook pergunta-me como é que eu estou. Ah, e nós, quando fazemos esses programas de companhia das manhãs, das tardes, nós preocupamos-nos com os ouvintes. Não é só fazer um programa por fazer. Há um cuidado em fazer estes programas. E os ouvintes acabam por sentir isso. Sabes que há uns tempos recebi um e-mail de uma pessoa que me dizia que às vezes esquecia-se que os nossos programas eram gravados. Chegava a uma altura que esquecia-se, parecia mesmo que era em direto. Só quando às vezes ia ligar para cá, ou é que se apercebia realmente das coisas, de que era uma rádio que... Pronto, nem sequer tinha telefone, que não. Mas que às vezes isso lhe ocorria. Eu já não lembro do nome da senhora, ela na altura disse que tinha 53 ou 54 anos, mas pronto, que é a internet, começou a ir à internet e tal, e que. Exato. E que descobriu a rádio e que tem ouvido a rádio e não sei o quê, e consegue baixar os programas. Pronto. E na altura disse-me isso. E já não é a pena pessoa que me diz, dessa forma não, mas. Já outras pessoas tinham dito, que às vezes até parece que estamos em direto e não sei o quê. E quer dizer, ou seja, nós da nossa parte fazemos o que é possível, mas eu realmente orgulho-me muito. Posso dizer aqui uma coisa que é, nós já tivemos propostas de compra de alguma forma da rádio Antena Web. Ainda enquanto rádio, ainda se, não, já com a Antena Veste, portanto, finais de 2011, até à altura em que, acho que foi ontem, em 2012, já não sei o dia em que nós nos autoproclamamos como estação sem fins lucrativos. Até aí sabíamos que o éramos, mas não tínhamos, tínhamos lá o link para a publicidade. Mas depois isto por voltas de novembro, dezembro de 2011, começaram a surgir algumas propostas e é aquilo que eu digo. A Antena Web é assim, eu acho que está à frente de uma rádio e da minha parte sinto-me capacitado para isso. Acho que está perante um projeto de comunicação, não tem que ser numa rádio, mas um projeto de comunicação tem que ter uma certa sensibilidade. Saber que os ouvintes não são números, são pessoas. São pessoas, sobretudo. Uma rádio não se faz de playlists e um olá, tudo bem. Uma rádio não se faz disso. Por acaso a live faz. Mas isso é a nossa live, para a gente já lá vai, porque pronto, parece que temos umas sugestões vindas de lá. Mas é assim, uma rádio como... A rádio que referiste, a Brigantia, não é? Brigantia, pronto. E rádios locais e mesmo a Antena Web, entre outras rádios, não se fazem só de música e a música mais recente e continuem por aí e tal, não sei o quê, mais música a seguir. Quer dizer, não é só isso, tem que haver uma preocupação com o ouvinte que está do outro lado. E nós, aqui na Antena Web, mesmo sendo gravado, temos essa preocupação. Tem que ser. Agora há uma coisa que realmente me espanta, acima de tudo. o que é que a ganância faz às pessoas? O que é que a ganância faz às pessoas? Eu ainda não tenho. Eu não tive tempo de estudar todos por nós desta, olha, desta compra de capital. Uma delas, que uma das coisas que a ganância faz, sabes o que é? Tira-lhes a sensibilidade toda. As pessoas deixam de olhar para o outro, para o próximo. Deixa-me só contar-te contextualizar porque eu digo isto. Porque esta Brigantia, sendo a maior a nível regional, em termos de abrangência, em termos de público, ou melhor, em termos de abrangência, em termos de percentagem, é ainda maior que a Rádio Festival aqui no Porto. Ou era. Então é assim, a Rádio Brigantia tinha a seu cargo a tal ponto, né, era tão grande, tinha a seu cargo, ou tinha como filiada um jornal, é o Jornal Nordeste, uhum, que é um conhecidíssimo jornal também, que tem o seu semanário, e tem a página online, e até tinha, eu não sei se isso estava para avançar ou não, mas até tinha um canal de televisão, ou ia ter um canal de televisão na internet. Já estavam com experiências, tu ias ao site, eles tinham lá os vídeos todos os dias, até tinham vídeos no YouTube, com o perfil Nordeste TV, e de repente, onde é que isso fica isso tudo? Aquilo era uma sociedade, portanto, ser uma sociedade, toda a sociedade teve que concordar, e toda a sociedade teve que sofrer as consequências da venda, nem que seja só da rádio, não é? Quer dizer, onde é que nós vamos? Não é? Então, acabar assim, que credibilidade tem este projeto, porque estavam os três associados, não é? Uhum. Estavam os três associados, tu ouvias as notícias, e fazias a referência ao nordeste.tv, ao nordeste.tv.pt, ou como é que era, e ao semanário Nordeste, e de repente, quer dizer, tu vês lá, de repente acaba aquilo tudo, é assim. É uma falta de consideração pelas pessoas. Não, e a forma como, já quando foi o que se passou aqui com a Rádio Clube Matosinhos, foi a mesma coisa. A Rádio Clube Matosinhos foi, e agora repara, eu não sei que rádio é que lá está, há nostalgia, aquilo tem alguma audiência. A nostalgia não tem nenhuma audiência. Cadê dizer que é que, olha, mas nostalgia, já há uma Star FM e já há uma M80. A nostalgia é mais do mesmo. Pois, sabes que houve muita moda de voltar-se a ouvir anos 70, 80. Embora eu já tenha ouvido um tema de 2005 ou 2006 na M80, mas peço desculpa para referir isso. Foi um grande para isso. Tudo quer dizer, eu não ouvi um tema, até ouvi mais do que um, mas agora por acaso só me lembro de. Aliás, lembro-me dos dois que eu ouvi a Melanie C. Com. First Day of My Life. Acho que era First Day of My Life. E eu ouvi. Eu também ouvi o Paulo Gonzo com. E eu ouvi o Paulo Gonzo com o Set de Cor. Eu ouvi as duas. Que não são temas nem de 90 e muito menos de 80 e impensavelmente de 70, portanto são temas de 2001, 2005, aliás os dois, 2005, 2006, por isso não me parece nada que, pronto, não estou a perceber bem o propósito, mas pronto. Ah, aquilo, sabes o que é? Eu explico-te, e eles tinham lá o CD já com algum pó, e aquilo... O zero parecia assim uma coisa que dizia: ah, 1956, está bem, então passa. Pois, pronto. Ou então a falta de músicas e o querer fazer mais do que aquilo que se pode. Bem, enfim. Agora preciso de ser tão. É assim, eu sei, eu sou sincero. Lá está. Por isso é que muita gente não vai muito comigo, porque às vezes sai-me isto. Mas é verdade, às vezes as pessoas querem... Ah, eu até pensei que fosse dizer que havia muita gente não eram muitas pessoas que iam com a tua cara. Não, é verdade, não vão. Mas isso é porque és feia, não é? Porque ser sincera. Olha, sabes que às vezes que eu costumo dizer alguma coisa e as pessoas não gostam, enfim, são muitas. Há muita gente que tem razão de queixa. Ah, já não falo contigo. Ah, contigo não se pode falar. Pois, claro, eu acabo por dizer que não devo. Mas é assim... para os grandes grupos de rádios que aí estão, como a Mídia Capital, tem que pensar que o povo português não é um povo tão jovem assim. E uma rádio não se faz de qualquer coisa, faz-se de boa música, boa companhia, um bom ambiente. E acima de tudo isso, boa comunicação. Boa comunicação. Aquilo que falta para um jovem dizer: ah, ao menos o Facebook. E estamos a falar de um jovem que supostamente, sim, deve ter, sei lá, montes de amigos e saídas à noite e não sei o quê, e uma vida social ativa, para um jovem dizer, ao menos o Facebook pergunta-me como é que eu estou, então, desculpem, mas a nossa sociedade está completamente degradada. E a culpa é também daqueles que estão responsabilizados pelos órgãos de comunicação, que são os que chegam a toda a gente, não é? Sim, porque há bons órgãos de comunicação social, isso há agora. A verdade é que são cada vez menos, não é? É assim, não quer dizer que estas rádios, por exemplo, não quer dizer que estas rádios que vão surgindo... Não sejam boas. Formatadas pelos grandes grupos de rádio, não sejam boas, só que não se adaptam à nossa vida. Mas houve uma coisa, a questão é... O que eu acho? A questão não é só serem boas ou serem formatadas. A questão é que as rádios não podem ser todas iguais. E a verdade é esta. Entre, pronto, a RFM, por exemplo, né, e a comercial, são muito parecidas. Têm as suas diferenças, mas são muito parecidas. E depois nós temos a Star, a M80 e a Nostalgia, são muito parecidas. E depois, onde é que está aquela rádio que faz companhia? Onde? Não há. Já não há essa rádio. O que é que é o grupo... Não, é assim, tens a Antena 1, mas é quem? É uma das poucas que se destaca. E porque é nacional? E porque, aliás, e porque é estatal? E porque nesse aspecto, a RTP tem mais ou menos mantido... Sim, isso tem. Não, é aquilo que... Eu continuo a achar realmente que o serviço público, nesse aspecto, tem servido bem. Por exemplo, a Renascença também é boa. Sim, também... a Renascença. Embora eu acho que o grupo R.com a pouco e pouco vai dando passos maiores do que o que eu até pode, eu estou a errar, porque a R... Pronto, eu agora até cometi um erro, agora que reparei, mas... Não, a RFM e a comercial são da R.com, não são? A comercial não sei, mas a RFM sim. Pronto. O que também faz sentido... Não, acho eu acho que a comercial é da Mídia Capital. Pois, deve ser. E aí deve ser tipo concorrente. Depois da faixa pronto, então faz sentido ser... Mas é assim, a questão é que tem que se analisar o que há no mercado. A única em marketing e análise de mercado, então não é preciso eu, que, enfim, não passo do meu estudante de ação social, que tirei o curso, não sou eu que tenho que dizer isto, mas a verdade é esta, quando se lança uma rádio cá para fora, quando se dá o espaço para uma rádio cá para fora, é preciso ver o que é que há. Então digam-me, qual é a necessidade, havendo uma comercial, qual é a necessidade, por exemplo, de haver uma RFM tal e qual, se calhar que é muito parecida à comercial. Para quê? Se calhar o importante era criar uma rádio diferente das outras. Não sei, assim, eu por acaso, para ser sincero, gosto do formato da rádio comercial e consequentemente da RFM. Eu também gosto, apesar de são diferentes e até aposta mais da comunicação, que é uma coisa... Não sei, eu tenho uma opinião, eu praticamente não ouço rádio portuguesa agora... Vou ouvindo para me informar, mas... Mas é assim, a verdade é que estão em rádios como, por exemplo, a M80, Nostalgia e outras que por aí andam, são muito iguais elas próprias. São coisas muito parecidas, muito mais do mesmo, muito... Depois temos, olha, por exemplo, aqui CFM, também é mais do mesmo, acaba por ser, embora nem seja portuguesa, acho eu, pelo menos... Essa é uma rádio que está a ocupar uma frequência portuguesa que não tem, que eu tenho ouvido e ouvido durante várias horas, um publicitário só que seja em português. Mas, bom, também é preciso haver, embora eu não acho que aquilo... Pode-se aceitar em parte... Mas eu acho que faz mais sentido, acho que fazia mais sentido fazer alguém em estrangeiro, fazia mais sentido que fosse em espanhol. Mas aqui CFM já foi portuguesa, pelo menos. Os estúdios haviam aqui na zona da Albufeira, nem sei. Acho que são os mesmos. Agora a questão é, eu acho que fazia mais sentido ter uma rádio em espanhol, porque é a fronteira com o nosso país, porque presumo... Não, pronto, não pode ser. Portugal e Espanha não se podem misturar. Já acredito que para o Algarve a maior parte dos imigrantes, a maior parte dos estrangeiros, dos turistas, é, sim, sejam... Para aqui até faz algum sentido, ou melhor, fazia, agora não sei se faz tanto, mas fazia o sentido aqui CFM. Agora já não. Mas aqui CFM teve uma altura em que foi muito boa, aqui CFM ali naqueles anos 1990, olha, de 97 a 2013, aqui Sérgio me fazia muito sentido. É, finais de 90, princípios de 2000. Eu ouvia pela. Porque tu tinhas. Pronto, não sei se tinhas, mas aqui a. O serviço de cabo que eu tinha disponibilizava uma série de rádios nacionais, de rádios locais para tu ouvires. Não, não, e eu tinha essa precisamente, e depois até tive a internet. E aqui a CFM Curiosamente foi uma das primeiras a estar na internet. Pronto, juntamente com os nacionais, com as RDPs, essa foi uma das primeiras a estar na internet. Eu ouvia até 2004, 2005, depois deixei de ouvir, aquilo também acho que depois mudou imenso. Eu passava o meu tempo entre a Kiss FM e a cidade. Portanto, era mais ou menos aquelas duas que eu mais ouvia. Mas é assim, lá está. É importante haver rádios que façam companhia. Não é só por música. Não é só por música, não é isso. A rádio tem que se direcionar. Sim, isso é verdade. A RFM acaba por fazer alguma companhia. Sim, exato. Sim, isso aí sim. Agora, a questão é... E até são, a questão... até são comunicativos, mas a questão é que as empresas que têm estas rádios não estão preocupadas com o ouvinte em si, estão preocupadas em... Mas, por exemplo... Em estar cá para fora... Eu estou a imaginar o pessoal em Bragança que vai para o campo a ouvir a RFM. Eu não consigo. A RFM comercial ou uma. Eu quanto muito só consigo associar estas pessoas a ouvir mais depressa, na hora das 6, a missa que dá na Renascença, do que propriamente a última música da Rihanna na rádio comercial. Não estou a ver, não. Também não estou a ver. Não. E não estamos a dizer com isto que estas rádios, que é a RFM e a comercial, entre as não são. Não estamos a pôr ninguém em baixo, pelo contrário. Claro. Nada a ver, são nossos colegas, no fundo, ou nós colegas deles, portanto, somos todos mais ou menos da mesma área. É só uma questão de opinião, é que a mídia capital, entre e outros grupos, não se preocupam em lançar só. Ou seja, eles não têm o objetivo de suprir, lucrando, suprir as necessidades de uma população. Estão só a pensar no lucro e na concorrência, não em pôr as pessoas como pessoas e não só como números. Mas pronto, são opiniões, é um problema que acabou por se tornar muito interessante neste sentido. É bom, estamos a opiniões. Isto andamos só a pancada, é fixe, mas também não é só. É bem fixe. Mas olha, agora por causa de rádios, nós conhecemos, não sei se nós já contámos isso, se calhar já. Já passou mais de um ano. Nós conhecemos através da rádio. Na antiga Antena 3, que eu acho que agora 3, não tem nada a ver. Que não tem mesmo nada a ver. Que era às quintas-feiras da música portuguesa, a prova oral com os seus temas... em debate, giríssimos e muito interessantes. E foi através de lá que nós ouvimos a entrevista um do outro e pronto. E 7 anos se passaram desde que nos ouvimos e enquanto procurámos ir até ao momento do encontro. Ah, foi um ponto de encontro. Foi giro. Olha, vamos à música. Exatamente. Olha, o que é que queres ouvir? Agora é a minha vez de perguntar. O que é que queres ouvir? Diz lá. Não, eu já escolhi. Tu escolheste uma e eu escolhi outra. Primeiro fui eu primeiro escolhi uma, depois tu outra. Depois tu uma e eu outra. Agora sou eu e tu outra. Então queres pegar nas nossas músicas da live? Deixa que olha, vai ser mesmo isso. Quem está aqui na live? Vamos ver. Vai ser mesmo essa, Tainted Love do. Tainted Love dos coisinhos, como é que eles chamam? Do Soft Cell, exatamente. Ah, pronto, eu pensei que fosse escolher qualquer coisa mais portuguesa, mas está bem, está certo. Para a live, passar uma música portuguesa. Olha, está a acabar agora, se passar uma música portuguesa, eu escolho a música portuguesa, se não fica esta. Agora vai dar um reclame, se não for intervalo, se for intervalo, a gente fica aqui a encher chouriços. Também se faz muito em Bragança e Vila Real. Exato. Olha, por acaso é portuguesa. Ora, vem mesmo esta, exatamente. Qual é? Flávio, a música chama-se Quem Dera. Vai mesmo então, esta. Então, olha, qual é que vai ser? Tainted Love, é isso? Ou então Não, vai ser o quem dera. Pronto, pensei que... Eu não sei o que é que vou pôr a seguir. Escolha aquela da cama. Ah, ok, pronto. José Alberto Reis, com amor intemporal, é isso? É. Pronto, as músicas, porque, pronto, nós gostamos imenso desta do amor intemporal, porque eu gosto muito de estar a ouvir as músicas e a fazer altos diálogos, ou monólogos, ou coisa do género, com as músicas. Portanto, há uma parte em que ele diz que é na cama, na rua, na lua, eu virei-me e disse, é lá que isso é atentado ao pudor. Portanto, meus amigos, cuidado que esta música, isto é cama, isto é rua, isto é lua, isto é um atentado ao pudor. Isto é socialmente mal visto. Depois desta só a música da Feu, porque na brasileira. Outra canção que estava muito gira na live, que era Solteira Sim, Sozinha Nunca. Ah, nunca tinha ouvido. Não tinha. Lady Cristiane. Nunca tinha ouvido. E eu digo assim: olha que música tão fixe. Hã? Eu depois pretendo por isso, por ser fixe. Bem fixe. Já agora, deixa-me só fazer aqui uma pequena sugestão ao nosso auditório. Podem enviar-nos uma musiquinha. Sim, enviar-nos a partir do site. Ou então podem só pedir a música que estavam passando aqui na live ou para um programa. Para o nosso... Aliás, basta também vir ao site. E logo quando entram no site tem um link que diz envie-nos uma mensagem. Ou se quiser, se já estiver aqui em algum canal, basta no menu do canal em que está, porque é igual para todos, ou no arquivo também dá, o link Quem Somos. E a partir daí tem... o nosso, ou isso, ou Peça Uma Música, que também lá está. Portanto, quer no Quem Somos, quer no Peça Uma Música, pode falar connosco. Pronto, pedir uma música, é para pedir uma música, não é? Mas para falar connosco, a partir daí também nos pode enviar um arquivo. Ou deixar-nos uma sugestão para a live. Pronto. Faça desta rádio a sua rádio. Que bonito. Vamos à música. Até já. Vamos à música, então. Flávio com Quem Dera e logo depois José Alberto Reis com... Amor Intemporal. Cuidado, isto é atentado ao pudor, estou já a avisar. E depois um pequeno intervalo, só para refrescar aqui. Lá a garganta, que eu vou acabar de beber a minha ragafa de... Como é que isto se chama? De Ice Tea Green. De Shrek Mania. Eu não posso fazer publicidade ao Ice Tea, que eles não pagam nada, portanto... Vamos embora! É uma garrafa de... Green. Vamos embora! Não vou dizer que é assim, né? Até já! Tu tens um andar seguro e provocante, e pois qualquer homem louco de desejo. Olhas para mim com esse olhar distante, como se nem sequer quisesses ver. Se dos teus lábios saísse uma só palavra, o que eu daria para te conhecer? Talvez pudesse dizer o quanto te quero ter, porque és a mulher mais bela que eu já vi. Como te quero amar, teus lábios beijar, pois desde que eu te vi não mais te esqueci. Beijar teus lábios, quem dera, saber que estavas sempre à minha espera. Poder amar-te e poder beijar esses teus lábios, quem dera. Percebi que de mim nem queres saber. Disseram-me que tu tens um grande amor, que para ti é tudo e não vais perder. Mas eu ainda não perdi a esperança de um dia, quem sabe, poder beijar os teus lábios.

és ainda o meu sonho de mulher. Estamos no ar! Ei, peraí, estás a falar muito alto! Ai, ai, vou te encontrar uma garrafa! Claro, tinha que ser. Ai, ai. Pois é, este nosso primeiro programa, a nossa primeira edição do Olha Que Dois, que... foi uma decisão tomada quando estávamos em pleno dia de gozo. Eu lembro-me que estávamos a brincar, portanto, a brincar no sentido de estarmos a gozar com qualquer coisa, a rir de coisas. Sim, nós não brincamos em serviço. Exato. Tirando quando brincamos, fora isso não brincamos. Exato. Já nem vale a pena dizer que a best foi enfim, o slogan foi escrito às 3 da manhã na palhaçada. Mas pronto, interessa. Por acaso não, esse não foi. Foi já sim. Já foi mais no desespero. Sim, mas entretanto tínhamos já dito não sei quantos mil disparates, não? Sim, claro, claro. Mas pronto, portanto, é natural que este programa também seja assim uma coisa mesmo best, porque... Olha, mas agora por causa de best, sabes que eu hoje de manhã também disse galinhas? Portanto, pois é que agora aquilo mudou de slogan, não é? Antena Best, galinhas. Isto aqui um bocado é o Farmville. Não, isto é Bestville, que é, estás a ver assim um... Bestville, oh, yeah. É um Farmville, mas em bom, é? Yeah. Melhor que o do Facebook. É que nós inclusive vamos criar uma rede social. Que é... Antena Book, estás a ver? Que é a cara da antena, estás a ver? Antena Book. Ai, não, isso é o livro da antena. Antena Book. Ou antena de livro, o livro da antena. Então... Pois é, não, se não era Face Antena, é isso. Está bem. Ou Antena Face, vá. É, Antena Face. Não, eu gosto mais de... Antena Book, gosto mais disso. Yeah. Não sei se o... Como é que se chama o homenzinho? Ou então fazemos uma coisa. Pode Zucker. Ser... Não sei se o Zucker vai achar muita piada. Não, pode ser uma coisa tipo Antena Vais. Porque Vais é uma mistura de Book com Mais. Ah, olha, tens a Google à perna. Não, porque é o nome original, Vais. Antena Vais. E depois eles mandam uma mensagem, já foste. E a antena vai ser absolutamente privada. Ou seja, tudo aquilo que vocês publicarem, tudo aquilo que vocês... Nós não vamos ter acesso, não vamos saber. Portanto, se precisarem de ajuda para alguma coisa, desenrasquem-se que a gente não tem acesso a nada. Exato, nem vamos ter suporte, nem nada. Nada, não vale a pena. Ah, então, enviando uma mensagem, o que é que dizia? Ai, não sei, que erro é que deu? Ah, deu erro, não sei quanto. Olha, depois não sei. Sabe, porque nós aqui não temos acesso a nada, portanto, não sei o que é que se passou. Olha, mas faça uma coisa, cria uma outra conta. E aí consegue, se calhar já resolver o problema. É uma ideia, não é? Pronto, também diga-se que para esta rede social as pessoas têm que pôr fotos vestidas. Não queremos que há concorrências com a... Enfim, cala-te boca. Que eu não, com a... aquele canal de televisão onde está lá... Os coelhos, as coelhas e aquelas coisas todas. Ah, e o Parlamento! Então não é? Então os coelhos não é parlamento. Opa, pronto. Olha, sabes que gra... também se pode ser se... também começa por P, exato, mas não é. Não é. Não é. Não é. Pois não sei. Então um canal começa por P. Pronto. Não queremos ficar à concorrência, portanto, da nossa rede social. Tem que estar com as fotos, com as roupas. Portanto, tem que estar vestidos. Não há cá. Não queremos que há problemas com canais de televisão. Eu não conheço. Direcionados para quem anda mais despido. Ah! Ah, percebi. Ai, ai. Ah, bem. Gosto de... Ah, mas a gente não há concorrência. Preocupes, não há concorrência. Nós, se quisermos, batermos a quilómetros esse canal, que não vamos dizer que é Playboy, porque até fica mal. Eu aqui toda muito... A ser muito, muito correta e tal. É, achas que as meninas do Facebook põem fotos em trás de nós não sabem o que é Playboy? E se calhar até sabem outros canais que nem eu sei. Pois, vê lá. Enfim, desculpem lá, ouvintes. Isto é um problema. Já ouviram a live? Nós estamos a ouvir a live, estamos em emissão e estamos a ouvir a live. É giro, é? Mete lá um bocadinho do sonoro. Mete lá um bocadinho do sonoro. Olha, nós estamos a salgar intrigos. Hã? Ai! Olha o cenário abaixo. Ora, só assim para dar assim um sino do que é que está neste momento não tendo live. Bem fixe! Aí vai! Sempre bombar, vambora! Ah, chega, se quiserem mais, vão a live.radio.info. Músicas 24 sobre 24 horas! Yeah! I live you! I também live you. É o nosso slogan, I live you. Exatamente, é o nosso slogan. Ideias do Carlos, não é? Exatamente. Quem escreveu the best fui eu. O Galinhas fui eu. O Galinhas fui eu. Ah, mas o Galinhas desalinhou-se e engalinhou-se. É, tá. Se foi por causa daquela história do ai tal, sabes como é que se escreve galinha com duas letras? Como? Não sabes como é que se escreve galinha apenas com duas letras? Não. Então, é fácil. Um guio, ai, uma linha. Está bem, estiveste bem. A próxima semana vou ter aqui um sonzinho de palmas. Quando tu contas anedotas ou coisa e tal, eu vou sempre... Mesmo que eu tenha piada... Mas, por acaso, opa, ouvi hoje uma anedota muito fixe. Conta lá. Pá, eu não resisto. Estavam duas leiras, assim, enfim... dotadas de uma... Estava a Joana e a Rita, sim. Vá, de uma pouca inteligência, coisa que eu não concordo que as leiras tenham, mas pronto. Mas aquelas tinham, eram muito, muito burras, coitadinhas. Pronto, e estavam assim as duas assim a discutir porque queriam ouvir música e o rádio não funcionava. E diz ela, epá, diz uma leira para a outra, epá, esta porcaria não funciona porquê? E a outra, epá, não sei, pá. Epá, mas é que eu queria ouvir a Shakira, pá. E diz a outra, ah... Pois, era fixe, ouvi música. Mas o que é que tu fizeste ao rádio? Oh, ele estava muito sujo, então eu lavei-o. Diz a outra, ah, és mesmo estúpida. Porquê? Afogaste o locutor. Pronto, aí está um bom exemplo de inteligência das loiras. Sem ofensa às loiras, esta é... são piadas que chegam aqui à nossa redação, não somos nós que as inventamos. Exatamente, isto... Nós temos assim uma... Nós gostamos de anedotas engraçadas. Também, há dias, lembras-te daquela da anedota de Portugal que eu te contei em tempos, que era assim muito fixe. Estava Deus e peço desculpa a quem é cristão e a quem... Pronto, é religioso. Deus quem é religioso? Deus universal. Eu como não sou, como não... Nem eu. Enfim. Então, estava Deus... Estava a terminar de fazer o mundo. E assim que acabou e tal, depois estava lá sentado com um anjo. E diz o anjo, então, senhor, agora é hora de... distribuir os males, e diz Deus, exatamente, olha, estou aqui para a Grunolândia, vai isto, para onde vai aquilo, e depois aqui ponho os ciclones, aqui ponho chuvas torrenciais, aqui ponho os vulcões, aqui ponho terremotos, outro sítio ponho os tsunamis, em parte X vai acontecer que, quando assim for, vão haver arrebentamentos de centrais nucleares, portanto, enfim, distribui os males pelo mundo. Mas às tantas o anjo, depois de reparar, muito bem, senhor. Oh, senhor, se me permite aqui uma observaçãozinha, aqui onde é a Europa, diz logo assim o senhor, sim, diz lá, aqui onde é a Europa, está aqui na ponta, onde vai ficar Portugal, isto aqui não tem nada. O senhor aqui não pôs mal nenhum. Diz lá de Deus. Ah, meu filho, não te preocupes. Quando eles virem quem os vai governar, o caso já muda de figura. Portanto, já sabem que... Portanto, isto... Pronto, está encontrada a culpa. Portanto, foram divididos os males pelo mundo. Exatamente. Meus amigos, foram divididos os males pelo mundo, portanto, nós tínhamos que ter este mal político. Exatamente. Pronto. Queres mais música ou não? Ai. Galinhas. E galinhas. Então. Agora é preciso escolher. O que é que vamos ouvir? Não, até que sabes. Que tal. Deixa-me cá ver. Ah, então, estou a pensar. Enquanto ela pensa, geral.radiointernoeva@gmail.com. Também dá para enviarem para geral.radiointernoeva.web, se tiverem mais cedo do que fome. Pronto. Eu escolho a Linka com The Soul. Ah, bem. Olha, eu vou escolher... Vou escolher a Elisabela, está lá agora na live. Eu gosto desta música. Chama-se Água e Vinho. A voz é parecida. Tem assim uma forma de cantar um bocadinho diferente. Enfim, não vou comentar. Então, desculpa lá. Se quem ouve a live já se deparou com o José Alberto Reis e Def Tomes, qual é que é o mal para a Elisabela? Ah, sim, pois, e uma muito gira que foi Lost in the Echo e a seguir Chula Velha da Ronda dos Quatro Caminhos. Portanto, são parecidíssimas. Aliás, eu já pensei em pôr ali no ser português essa música, precisamente, dos Linkin Park. Pronto, é a música tradicional portuguesa, como exatamente. É. Exatamente. É o Ronda dos Quatro Caminhos, não é? Exato, exato. Eu também vou passar o Amor Intemporal no Onda Rock. Pronto, eu acho. Portanto, já sabem que tudo é possível nas nossas emissões a partir de agora. Vamos à música. Vamos à música, então. Não, a partir de agora. Então não foi ontem, ou anteontem, ou no ano passado puseste no Fado Maior a música dos Beastie Boys, o Marine Movement. Pois. Pá, isto... Acho que faz todo sentido. Tal como também já pus na Hora Zero a música da Pitty. Pronto, então. Porquê é que não? Não é? Qual é o problema? Ainda estou a pensar em pôr Thunderdome na... No quarto lugar, andamento. Por exemplo. O quarto andamento. Fixe. Portanto, meus amigos, já sabem que connosco podem esperar tudo, não é? Pois, sim. Podem esperar tudo. Até coisas boas podem esperar. É mais difícil. E agora já tenho uma que podemos soltar. Dedo no botão e solta o musicão. Vamos à música, então. Até já. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. my heart is going to pop, 'cause it's too much, yeah, it's a lot. De todo lado, e a sua vontade a não vingar, Andava recortado sem saber para onde se virar. Até que a certa altura mandou arrepiar caminho e mandou ajudar a água na luta contra o vinho. Beltrano, assim continuas, sempre, sempre nesse caminho. Nunca te desvirtuas, não pode vir ao de cima ao vinho. Caros ouvintes, é um momento sério este no nosso programa, no nosso Olha que Dois. Foi uma notícia que acabou de chegar aqui à nossa redação, uma informação de última hora, que vamos passar a dar conta. Foi comunicado agora mesmo que estes são os instantes finais deste Olha que Dois. Portanto, vão-nos mandar embora daqui a alguns minutos. Pois, é que a nossa equipa técnica diz que já não nos aguenta. Não, eles já não nos aguentam. Inclusive já temos ali pessoas em direção ao hospital psiquiátrico. Exato. Joana de Matos. Deve ser. Olha, mas pior seria se fosse o Gamalhães... O Gamalhães Lemos. Não, Magalhães Lemos, desculpa. É o Gamalhães Melos. Acho que sim. Magalhães Lemos. Então, não foi o Crossets que fez o... O quê? Fez o Crossets. O Sótrax. O Sócrates. que fez o Gamalhães. O Magalhães. Isto já tinha que variar. Mas sim, só... estamos quase no fim da nossa emissão de hoje, da primeira emissão do Olha que Deus. E pronto, a nossa equipa técnica diz que já não nos aguenta. O pessoal da, da regi diz que não dá mais. Não dá mais. E sempre vamos chegar às duas horas. Sim, senhor. Poupa, tu não comeces. Esquecemos de dizer que esta é a TARP em que eu vou crutar as estrelas todas, as lapabras. Portanto, peço despulca, mas agora vai ser, sei lá... Estimados ouvintes, isto é caso para dizer... prostizar-lhe o Bob, não é? Porque ele vai começar a falar russo. Não sei o que é que isso quer dizer, mas... enfim, a Yulia Savicheva deve saber. Yulia Savichona. Savicheva. Mas ele vai começar a trocar tudo, portanto vocês não vão perceber nada. Mas pronto, fazer o quê, não é? Ele é que é o show diretor. Toicadinha. Tenho um nepa dela. Larcos. O que é que tu queres lá? E tu queres lá, nós? Larcos, cala-te, Larcos. Pronto. Quem queres lá, nós? Este é o nosso Olha que Dois, um programa essencialmente parvo, com locutores parvos. Então não era o Oda Quilhões? Calma. Credo, já tínhamos os escolhões, agora temos. Os aquilhões. Muito bom. Bom, mas tentando restabelecer aqui a coisa. A hormonalidade. Para! Isto ainda vai dar porcaria. Podes dizer que ainda vai dar derma. Podes dizer sempre. Pronto. O que é que foi? Derma não é a geneira. Então vocês vão ao dermatologista. Agora a minha ser a palavra ao contrário. Mas pronto, este é o nosso Olha Que Dois. Eu gosto mais do novo nome. Um programa essencialmente parvo, com locutores parvos, para ouvintes exigentes. E quem diz isso é o Nuno Miguel no separador. Portanto, ele é que sabe. Oh Nuno, tu não és um locutor parvo. Nós somos os locutores parvos. Tu, só quando vestes a cá a farpela, ou a roupa, ou a máscara, ou o que tu quiseres, de Amílcar. Sabes que é tal e coisa, mas foi ele que inventou o escolhão direito e o escolhão esquerdo. Pronto, eu sei. Com o microfone no meio, porque é assim que acontece, ele está de um lado do microfone. Ele está de mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo, ou ao contrário, e o microfone está no meio de nós, pronto. Tal como quando é o conversas aleatórias, está o Joaquim em frente ao microfone, tu de um lado e o Nuno do outro. Pronto. Exato. O senhor Joaquim fica onde está a virtude. Exatamente. Ainda estou a pensar no raio do programa. O senhor Joaquim, com todo o respeito, senhor Joaquim, fica onde está a virtude. Já eles ficam onde estão os casos perdidos. Mas pronto. Enfim. Mas um programa parvo para ouvintes exigentes. Ouvintes. E o programa não é parvo, é varpo. Não comeces. Ou pravo, não. O programa é pravo. E não escreva o que ele diz, porque é o Olha Que Dois. Já sabem. Oda, que, espaço, e depois L-H-O-I-S. Ou seja, lhois. Estão a ver? Portanto, são três palavras, né? Eu nem vou pronunciar porque pode ser errado. Ainda sei ajudar. Enfim, este nosso primeiro programa, espero que tenha sido e que ainda esteja a ser, porque ainda está a decorrer, uma emissão do vosso agrado aqui esta noite. Do vosso agradável. Já de seguida, eu venho com mais uma hora zero. É aquela hora em que tu vais estar calado porque já ninguém te pode ouvir, não é? Vou estar com a Zora Ero. E depois amanhã regresso com... Peraí, que isto é uma música, faz favor, que respeito. Depois regresso com o Pedar em Rap amanhã, às 11h30. Isto é, se o programa não ficar ínspido do nível. Pois, porque ele agora sai daqui, coitado, para além de... Ele hidratado vai. Ele hidratado vai, não sei se não vão crescer relvas. Ervas! Eu não me chamo Miguel, que é isso? Meu nome é Carlos. Meu nome é nome nobre. Eu sou Carlos, nobre nome. Nome nobre, estás a ver? Vou na parte e tal. Sim, nada a ver com outro nome. Sou Miguel, que é isso? Miguel, enfim. Pior se fosses Vítor Gaspar. Uhum. Isso era pior. Enfim. Estava aqui a pensar se dava para fazer um trocadilho de giro com o Vítor Gaspar. Isso com o Vítor Gaspar é: vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que o dinheiro acabar. Não, isso é mais... a música é mais... vou ressonar. Desculpa, mas vou ressonar. Acho que enquanto mal estiveres a falar. Eu tive uma notícia aí a tempo. Ela adormeceu. Por que será, não? O homem é uma seca, meu Deus. E pronto. Numa edição em que tivemos... A ver se me recordo as músicas todas. Numa edição em que tivemos AVC coisa e tal, qual é que foi? A primeira foi o Jardim dos Mind the Gap com o Rei. Exatamente. E depois foi com uma estrela. Uma estrela, Brailisic. Ficamos também, entretanto, com a Dreamer, música do Ozzy Osbourne, e com a Star dos Riemann. Logo depois assumimos um papel mais in love com dois temas escolhidos da Best. The Best? The Live! Sorry. Quem dera. Não, sorry, por acaso não passou. Quem dera, do Flávio. E Amor Intemporal, do José Alberto Reis, que é atentado ao pudor. O senhor que me perdoou, mas enfim. Na rua, na cama tudo bem, agora na rua. Na rua, enfim. Depende das ruas, se for na minha, cá me importo. Olha, eu cá importo-me. Porque é capaz de haver muito barulho e depois não há como fazer as emissões, que é isso. Nós não temos estúdios isolados. Está bem, mas eu faço uma reportagem exterior. Ah, bom. Pronto. E, caros ouvintes, estamos aqui em direto neste momento. Vai, continua. Tens um canal que quero fazer emissão. Faço um ir para os silêncios, que é isso. Ou ao menos só quando eu mandar, estão a ver? Pronto. E depois dessas duas coisas românticas e tal, ficámos com Lenka, com The Soul, e logo depois foi a Isabel com... Elisabela. Com Água e Vinho. Água e Vinho. E vamos fechar com uma música, já que coisa, não é? Pois, não sei. O que é que vai ser? Não sei o que vai ser. Então, olha, para acabar, vamos acabar como deve ser, com um café e um bagaço. Pode ser? O café, sim. A parte do bagaço, não. Eu fico com o bagaço. Okay. A música é do Meias de Luz. Mais meias de leite? É. Eu sou mais de leias de leite, mas... pronto, é... É aquela base. Mas é que você escolheu o vinho verde ou coisa do género, mas pronto. Não, o café para ti e o bagaço para mim, que é. Ah, é vinho verde, isso é muito levezinho. Tem que ser bagaço e daquilo do puro, que é isso. Vai ser assim: café, um café e um bagaço. Música do Rui Veloso. Pronto, eu quanto a mim. Será que ele leva mal se eu tocar o nome e puser o Veloso? Não, ele é o Gaudêncio. Pois é. O Gaudêncio não se importa com essas trocas. Olha, sinceramente, nem sei o que é que vou pôr. Pois, estás a ver? É o que faz não vir para a emissão do Oda Quilhões preparada. Pá, não sei, sinceramente, o que é que... Não sei, o que é que me sugeres? Ah, vai, o que é que me sugeres que é para eu dizer que sim? Deixa-me ver. Pois. Ora bem, enquanto isso, já sabem, a psiquiatria Joana de Matos está aberta 24 horas por dia. Ali no Campo Pequeno, que fica no Algarve, portanto, para quem vai para Santarém, vira à direita para Coimbra, entretanto, passa ali o Norte de Castelo Branco, chega à Vila Real e, virando à esquerda, está então na psiquiatria Joana de Matos. Tu não achas que estás a esticar-te? Por acaso não, mas deixa-me fazer a experiência. Pronto, então eu para sugerir, pronto, já que estamos numa de música portuguesa, Liberdade, da Diana Bastos. É o que ela é na Best, não é? Na Live. Não é. Por acaso na Live. Ah, então pronto, não. Então na Live vamos ficar em Louvências a Joana. Não vou ficar. Olha. Dos Delfins. Pronto, é isso. Fica então. Mas não vou vamos ficar. Embora. Exatamente. Vai mesmo a calhar. Se vamos embora, não vamos ficar. Exatamente. Mas... Então pronto, vamos ficar com o café e um bagaço do Rui Veloso para acabarmos. Muito bem. E logo depois, nós não vamos ficar. E quem diz isso é os Delfins. Ou melhor, o Miguel Ângelo com os Delfins. Pois, é o Miguel Ângelo que diz não vou ficar. Eles ficam. Nós é que vamos embora, estás a ver? Aliás... Tu vais embora, porque eu vou ficar, é verdade. E ele ainda fica, mas eu vou-me embora. Eu fico até às 3 da manhã a fazer companhia, a mais uma hora, zero, aqui na rádio, então, até não é bem. Eu quero amor. Eu, quanto a mim, vou dando os meus beijinhos e abraços, ou abreijos, aos meus ouvintes, aos nossos ouvintes. E espero que tenham gostado deste programa parvo, feito com locutores parvos, para ouvintes do melhor. Mais a locutora do que o locutor. Ou mais o locutor que a locutora, mas pronto. Discussões à parte. Enfim, são votos de pista, sim. São o quê? Votos de pista. Esta é aquela parte em que eu... Ok, pronto. Então não é? Meus queridos, preparem-se para mais uma hora zero com duas horinhas, é duas horas, não é, de emissão? Duas horinhas daquelas mesmo boas para uma noite, ou melhor assim, pronto, três horinhas de um programa para uma noite daquelas mesmo boas. Sem torca de larbavas, hã? Sem troca de palavras. Beijinhos, abraços, abreijos, fiquem bem e, claro, já sabem, são bem-vindos à próxima edição do programa. Como é que se chama mesmo? Oh, de calhões! Olha que dois! Aqui! Agora vamos tirar assim de fundo com a musiquinha da Lux. Da Lux? Pronto, então beijinhos, fiquem bem. Uma boa noite. Até para a mesana. Até para a semana. Tchauzinho. Está a fechar. Viguei-me hoje à fronta que o mundo me faz passar. Passam-se os anos na pele, numa azia sem sentido, e a gente acumula o fel do tempo mal digerido. Um copo contra a carestia, um copo contra a incerteza, e mais um copo à ousadia. Querer vencer a fraqueza. Tira a camisa para socorrer um amigo, mas Deus não me recompensa. Será que ele me roubou comigo? Um café e um bagaço para manter o equilíbrio, para que nada troque o passo a um bom cidadão ébrio. Golpe contra o sistema. Respeitado e pacato, sordeiro, sou discreto. Devo os copos em recado para não ir tão circunspecto. Um café e um bagaço só para sentar a bebida. Quero ver tudo bem maço, só assim a esvazida. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. Um soluço e um abraço. Que vontade de cantar. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. Um café e um bagaço. Um café, um café, um café e um bagaço.